Ouvintes da Rádio Manhuaçu, conforme prometemos, aqui estamos para a apresentação de Retrospectiva 1980. Num trabalho de muito esforço e dedicação, buscamos em nossos arquivos os pequenos, os médios e os grandes destaques do ano que ora termina. 1980 é, para muitos, um ano bom, para outros, apenas ilusão, sem conseguir, no entanto, aquilo que tanto almejaram. Nós, do Departamento de Rádio e Jornalismo, só gostaríamos de termos transmitido notícias boas, mas, enfim, na informação sobre os dançarinos, temos de nos movimentarmos de acordo com a orquestra. Às vezes, notícias más, tragédias, enchentes, catástrofes, terremotos, crimes e violências. Às vezes, notícias boas, agradáveis, cheias de entusiasmo e esperanças. Através das ondas sonoras do rádio, o maior veículo de comunicação das grandes massas, estamos terminando o calendário de mais uma etapa, que em 1981 possamos estar juntos, firmes e fortes, dando continuidade aos fatos do Mundo Notícia. Nós aqui informando com absoluta precisão e vocês daí nos honrando com a audiência. Feliz Ano Novo, cheio de grandes realizações. Retrospectiva 1980, produção do Departamento de Rádio Jornalismo da Rádio Manhuaçu, apresentação José Maria de Moraes, Vantuil Ferreira. 1980 começava com 71% da população pressentindo dificuldades econômicas. A pesquisa fora feita no eixo Rio-São Paulo, as duas maiores cidades do país. Um terremoto atingiu a Ilha dos Açores, em Portugal. 29 pessoas morreram e outras 500 ficaram feridas. Local fora visitado pelo presidente Ramário Leanes. Secretário-Geral da ONU, Kurt Waldenheim, prosseguia em Teherã conversações para a libertação dos reféns americanos. Sequestrado e esfaqueado em Porto Alegre, o cardeal arcebispo Dom Vicente Scherer. Ladrões chegaram a deixar o religioso nu, abandonado no matagal. Dia 3 de janeiro, petróleo mexicano passava a ser o mais caro do mundo, 32 dólares o barril. Itaocara e Laranjais, estado do Rio, sofriam inundações. Centenas de famílias ficaram ao desabrigo. Em Portugal, tomava posse no cargo de primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro, no lugar de Maria de Lourdes Pintassilgo. As populações ribeirinhas do Rio Doce dobravam suas atenções devido à subida rápida das águas. 4 de janeiro, casa lotérica em Manhuaçu, Chave do Tesouro, entregava 2 automóveis Fiat premiados no Natal da Mineira. Aberto ao tráfego de veículos, o quilômetro 173 da estrada Muria E Itaperuna. No local fora improvisada uma ponte. No Rio, era internado cantor Peri Ribeiro, vítima de infarto. Internado na Iugoslávia, o presidente Marechal Josip Broz Tito, com problemas de gangrena em uma das pernas. Em Manhuaçu, rampa de uma casa caía na rua Américo Fernandes. Moradora Maria das Graças, vulga Marinha, seu irmão Batista e o pedreiro José Gonzalez foram internados a 5 de janeiro no Hospital César Leite. Em Washington, o presidente Jimmy Carter ocupava o rádio e a televisão, anunciando represálias à União Soviética pela invasão ao Afeganistão. 6 de janeiro, aos 54 anos de idade, morria em Brasília o ministro da Justiça Petrônio Portela, vítima de choque anafilático. Presidente Figueiredo se encontrava na ocasião no Rio e viajava imediatamente a Brasília. 8 de janeiro, 14 horas e 23 minutos. O Brasil já tinha novo ministro da Justiça. A Rádio Manhuaçu informava em edição extra. Novo ministro Ibrahim Abiakel. Notícias surpreenderam o país, Manhuaçu e região, bem como seus adversários políticos. A Comissão Nacional de Energia reunia-se pela primeira vez em Brasília. Chegava à Fortaleza, na Praia do Futuro, uma das extremidades do cabo submarino para comunicações Brasil-Estados Unidos. Dólar subia de cotação pela primeira vez no ano, 43 cruzeiros e 69 centavos para comprar e 43,89 para venda. Governador de São Paulo, Paulo Paulo Salim Maluf chegava em visita oficial à Arábia Saudita. Na Arábia Saudita, 63 pessoas eram executadas em praça pública. Receberam a pena de morte pela invasão ao templo sagrado Mesquita de Meca. 9 de janeiro. Em Brasília, tomava posse o novo ministro da Justiça, Ibrahim Abiakel. A posse foi concretizada à tarde com a presença do ministro-chefe do Gabinete Civil, General Golperito Couto e Silva. Estas foram as principais palavras de Abiakel. Andarei com cautela, mas não devagar. E se tiver que ir depressa, irei com segurança de quem não deve recuar. Rádio Manhumbaçu, retrospectiva 1980. 11 de janeiro, Papa João Paulo II recebia em Roma o presidente da CNBB, Dom Ivo Lorscheider, bispo de Santa Maria, Rio Grande do Sul, com quem acertava visita ao Brasil. 12 de janeiro, prefeito municipal de Manhumbaçu, Camilo Nassif, inaugurava obras no distrito de Palmeiras, ponte no córrego do Rochedo, placas denominativas de ruas e a Escola Municipal de Monte Alverde. Em Florença, na Itália, italiana Rossana Cadiri dava luz a 6 crianças, 4 meninos e 2 meninas. O prefeito de Manhumbaçu, Camilo Nassif, firmava convênio com a Companhia Força e Luz Cataguases Leopoldina para a iluminação Morro das Viúvas. Uma tromba d'água caíra em Angra dos Reis, danificando vários quilômetros da estrada Rio Santos. Banqueiro Bert Lenz, ex-diretor de orçamento do presidente Jimmy Carter, era julgado em Washington por fraudes bancárias. 15 de janeiro, teste 477 da loteria esportiva premiava 2 acertadores. Um motorista de caminhão de Cascavel, Paraná, e outro mineiro da cidade de Contagem. Ambos receberam um prêmio superior a 41 milhões de cruzeiros cada. Jogaram cartões simples de 20 cruzeiros. O partido do governo recebia em Brasília o nome oficial PDS, Partido Democrático Social. Em Brasília, renunciava ao cargo Carlos Richbitter, ministro da Fazenda. 16 de janeiro, assumia o lugar de Richbitter, Hernani Galveias, no Ministério da Fazenda. 17 de janeiro, caía na Serra do Corupa, em Santa Catarina, avião bimotor paraguaio, matando seus 4 ocupantes, entre os quais 2 crianças. Ônibus da Aviação Brasília, da linha Patos, na Paraíba, São Paulo, rolava num abismo de 40 metros de altitude na Rio Bahia, BR-116. 2 mortos e mais 32 feridos. Vítimas foram atendidas na ocasião no Hospital São Paulo, em Muriaé. Usando macacões de mecânicos, 2 homens ludibriaram comandante de avião japonês, roubando no bagageiro 2 sacolas com o equivalente a 96 milhões de cruzeiros. Dia 15 de janeiro, Sindicato Rural de Manhumbaçu recebia um caminhão carregado com filtros para água potável a serem distribuídos a famílias sindicalizadas. O caminhão circulou pelas ruas da cidade em meio a intenso foguetório. 18 de janeiro, no aeroporto de Narita, em Tóquio, era preso o ex-Beatle Paul McCartney por porte de maconha. Rios Carangola, Muriaé e Paraíba continuavam a subir, preocupando populações. O mesmo acontecia com os rios São Francisco, Doce e Jequitinhonha. 21 de janeiro, tromba d'água caía sobre a cidade mineira de Leopoldina. 5 mortos, muita lama no centro da cidade e dezenas de famílias ao desabrigo. Bairro mais atingido fora o de Chácara, onde 2 casas ficaram sobre os alicerces. 22 de janeiro, fazia sua estreia no Brasil, no Rio Palace Hotel, no Rio de Janeiro, o famoso cantor norte-americano Frank Sinatra. 23 de janeiro, avião iraniano batia contra a montanha perto de Teherã, matando 128 pessoas. Entre as vítimas, encontrava-se a filha do ex-primeiro-ministro iraniano Mojtazeg, responsável pela nacionalização da indústria de petróleo. Físico soviético Andrei Sakharov era confinado na cidade russa de Gork, a 400 quilômetros de Moscou. 26 pessoas morriam nas enchentes em Minas Gerais. Dados da SEDEC davam conta de 6 mil desabrigados em todo o estado. 24 de janeiro. Donas de casa de Piracicaba, São Paulo, boicotavam açougues não comprando carne em protesto pelos altos preços do produto. No Irã, era internado com problemas cardíacos o Ayatollah Khomeini, fora trazido às pressas da cidade santa de Qom. Retrospectiva 1980, uma produção do Departamento de Rádio e Jornalismo da Rádio Manhuaçu. 25 de janeiro, ministro das Minas e Energia César Caos cancelava visita à Angra dos Reis. Ficaram frustrados diversos jornalistas, entre os quais alguns estrangeiros. Motivos do cancelamento da visita até hoje não foram explicados. 27 de janeiro, morria no Rio, aos 83 anos de idade, vítima de edema pulmonar, Robertino Braga, pai do famoso cantor Roberto Carlos. Na cidade do Cabo, África do Sul, médico professor Christian Barnard realizava num paciente de 37 anos de idade o segundo transplante de coração pela rejeição do primeiro. Paciente ainda sobrevive. Dia 30 de janeiro, decreto do presidente Figueiredo abolia a certidão de tempo de serviço para aposentadoria dos servidores federais e de autarquias. Dia 31 de janeiro, enchentes no Paraná. 400 famílias ficaram ao desabrigo por causa da abertura da barragem de Jupiá. Barragem de Sobradinho atingia 8 mil metros cúbicos d'água por segundo, colocando em pânico populações ribeirinhas do São Francisco, na Bahia e em Pernambuco. Retrospectiva 1980, 1º de fevereiro. O Japão oficializava sua decisão de não participar dos Jogos Olímpicos de Moscou. Secretário Especial de Preços, Carlos Viacava, anunciava que o feijão preto não faltaria na mesa do brasileiro. Na Paraíba, a exemplo das donas de casa de Piracicaba, interior paulista, também boicotavam açougues de João Pessoa, não comprando carne bovina pelos seus altos preços. Ministério da Aeronáutica oferecia helicópteros para a retirada de madeira da região a ser inundada pela hidrelétrica de Tucuruí. Seis guardas eram mortos por vários terroristas em Lequitio, na Espanha. Ao participar do encontro de primeiras damas do país em Fortaleza, Dona Dulce Figueiredo afirmava esperar que 80 seria a década da justiça social no Brasil. Na Holanda, Rainha Juliana abdicava ao trono em favor de sua filha, a princesa Beatriz. Dia 1º de fevereiro, novas enchentes em Manhuaçu, exatamente no dia que se completava um ano das fortes inundações de 79. Pela manhã, chegava a rádio Manhuaçu, José Quinupi, trazendo a notícia de forte tromba d'água no distrito de Luisburgo. A rádio Manhuaçu preservou os fatos até às 11 horas. Às 14 horas, grande volume d'água chegava a Manhuaçu, causando um enorme susto à população. Felizmente, não houve grandes danos, mas grande parte da população ribeirinha chegou a embalar vasilhas e desmontar móveis e prontos para qualquer emergência. 2 de fevereiro, presidente Figueiredo chegava ao sul do país, onde participou da festa do vinho. Secretário-geral da ONU, Gordo Valderrain, mostrava-se esperançoso na libertação dos reféns americanos mantidos no Irã. Abu Hassan Banisadri tomava posse e prestava juramento como o primeiro presidente da República Islâmica do Irã. 5 de fevereiro, Banco do Brasil, agência de Manhuaçu, passava a ter atendimento direto ao público de 8h30 às 15 horas, sem mais a costumeira pausa de almoço. Era libertado no Rio de Janeiro Hélio da Silva, último preso político naquele estado. Em Itaici, São Paulo, começava o encontro de bispos do Brasil. Chuvas continuavam a cair na Bahia, isolando 50 cidades do estado. BR-116, rodovia Rio-Bahia, chegou a ser interditada pela violência das águas. 6 de fevereiro, 11º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Manhuaçu, realizava no Cine Dom Bosco o seu primeiro concerto de música popular. Em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, número de desabrigados pelas inundações chegava a 4.394. 8 de fevereiro, ex-presidente da Venezuela, Luiz Herrera Campins, iniciava um giro pela região do Golfo Pérsico. Conselho Nacional do Petróleo aumentava em 110% o preço do querosene de aviação para voos internacionais. 9 de fevereiro, Israel colocava suas tropas em estado de alerta diante da possibilidade de um ataque sírio na região das colinas de Golã. Retrospectiva 1980 é o que você ouve pela rádio Manhugaçu, 11 de fevereiro. Riachão do Jacuípe, na Bahia, era invadida pelas águas. Mais de 1000 pessoas ficaram ao desabrigo. Na Iugoslávia, presidente Tito sofria sua primeira recaída após a amputação da perna esquerda. Em Manhugaçu, no fórum local, reuniam-se os comissários e subcomissários de menores quando trataram com o senhor juiz de direito da comarca a situação dos menores durante os dias de carnaval. Distúrbios no funcionamento dos rins agravavam o estado de saúde do presidente Tito na Iugoslávia. 12 de fevereiro, 62 retíficas eram autorizadas a fazer adaptação dos motores à gasolina para o uso de álcool. Dia 13 de fevereiro, visitava a Índia o chanceler soviético Andrei Gromyko. Oficiais e soldados do 9º Batalhão de Engenharia no Mato Grosso trabalhavam na recuperação da estrada Cuiabá-Santarém, danificada pelas chuvas. 15 de fevereiro, polícia de Salisburg, na Rodésia, retirava da catedral potente bomba prestes a explodir. Igreja estava lotada de fiéis. Ainda 15 de fevereiro, na Iugoslávia, médicos desenganavam o presidente Tito. Seu estado de saúde era desesperador. 16 de fevereiro, barco Dominique afundava no rio Patajós, em Manaus. De 63 passageiros, somente foram encontradas 8 pessoas sobreviventes, entre as quais um menino de 9 meses enrolado a um salva-vidas junto ao rio Solimões. A Rádio Manhuaçu está apresentando Retrospectiva 1980. 21 de fevereiro, morria em Petrópolis, estado do Rio, aos 74 anos de idade, Arnaldo Estrela, uma das maiores expressões musicais do país nos últimos anos. Estrada São Paulo-Curitiba era interditada devido a rachamento do asfalto, cuja fenda atingia mais de 1 quilômetro. O Papa João Paulo II abria a campanha da fraternidade com o tema Eucaristia e Migração. Para onde vais? 21 de fevereiro, escolas de samba da Portela, Imperatriz Leopoldinense e Beija-Flor sagravam-se campeãs do Carnaval Carioca, somando 93 pontos. Foi a primeira vez que o título foi dado a mais de uma concorrente. Embaixada da República Dominicana era ocupada por guerrilheiros em Bogotá. Entre os sequestrados estava o embaixador do Brasil na Colômbia, Geraldo Eulálio do Nascimento e Silva. 29 de fevereiro, Loteria do Estado de Minas Gerais mudava seu sistema de sorteios, utilizando sofisticados globos elétricos, caindo pedra por pedra até a formação do milhar e a mostra aos assistentes no painel eletrônico. Retrospectiva 1980, produção do Departamento de Rádio Jornalismo da Rádio Manhuaçu. Apresentação José Maria de Moraes, Pantuil Ferreira. Dia 1º de março, Macanudos, Faixa Cidadãos do Rio, ficavam alegres. Dendel dava autorização para aumentar número de canais de 23 para 100 e aumento de potência de 5 para 10 watts. Governo de Bogotá preparava-se para agir caso fracassassem as negociações diretas para libertar reféns na Embaixada Dominicana, entre os quais o embaixador do Brasil, Geraldo Eulálio Nascimento e Silva. Assaltantes em Manhuaçu roubavam vários toca-fitas em diversos automóveis da marca Passat. Dia 4 de março, morria atropelado na rua Amaral Franco o menino de 7 anos, Odair José Ribeiro, colido por um ônibus. Garoto fora atirado por outro menino na disputa de um copinho de refresco Kisuko. Motorista do ônibus não teve nenhuma culpa, visto que o garoto fora empurrado debaixo da roda traseira do veículo em movimento. Em Lisboa, presidente Ramalho Eanes desmentia rumores de rebelião de militares, inclusive alguns do Conselho da Revolução. Embaixador da Áustria na Colômbia fora libertado pelos sequestradores do movimento M19. Ficaram contentes do embaixador que estava com sua mulher enferma em Viena. 7 de março, era confirmado o nome do senador Tancredo Neves na presidência do PP, Partido Popular. Era liberado o tráfego na estrada Belém-Brasília, interrompido durante vários dias por causa de chuvas e atoleiros. 7 de março, vítima de infarte morria no Rio aos 73 anos de idade, o famoso radialista Sinclair Lopes. Era escritor e fez muito sucesso na Rádio Nacional. Nacional. 11º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Manhua Sul, colocava maior número de policiais nas ruas, principalmente à noite. Ordem viera de Belo Horizonte e Brasília através do Ministério da Justiça. 10 de março, morria na Paraíba o acadêmico José Américo de Almeida. Faleceu aos 93 anos e ocupava a cadeira 38 da Academia Brasileira de Letras. Era eleito em Manhua Sul o novo presidente da Câmara Municipal, José Luiz da Costa Zé Pequeno. 14 de março, agente da Receita Federal em Manhua Sul realizava palestra a comerciantes e empresários, além de pessoas jurídicas, no Salão do Tiro de Guerra local. Aos 80 anos, morria em Buenos Aires, Julio de Caro, considerado o pai do tango argentino. Ex-líder guerreiro Robert Mugabe era empossado como primeiro ministro de Zimbábue independente. Garoto de 5 anos oferecia um rim ao presidente Tito na Iugoslávia na tentativa de salvar a vida do velho estadista, porém rejeitado pelos médicos. Viajantes da Danone roubados no hotel que dormiam em Realeza. Ladrão levou 700 mil cruzeiros em cheques, sustados na praça de Manhuaçu. Dia 14 de março, ministro do Trabalho Murilo Macedo falava à população trabalhadora do país por rede nacional de rádio e TV, regulamentando a nova lei salarial. Em Manhuaçu tomava posse com o presidente da Câmara Municipal, José Luiz da Costa. Vice Antônio Teodoro Dutra. Chave do Tesouro, agência de Manhua Sul, entregava um carro Fiat a ganhador residente em Divino de Carangola. Desastre de avião na Polônia. 87 mortos, dos quais 19 eram membros de uma equipe de boxe amador. No Vale do Chaco, no Paraguai, eram descobertas grandes jazidas de gás natural. Rádio Manhua Sul, retrospectiva 1980. 17 de março, Diário Oficial da União passava a estar nas bancas no mesmo dia de sua publicação, com duas sessões, podendo ser adquiridas separadamente. França e Venezuela se interessavam por armamentos brasileiros. Instituto Joaquim Nabuco, de Pesquisas Sociais em Pernambuco, passava a ser fundação. Embaixador do Uruguai, Fernando Gomes Fins, saltava do segundo andar do prédio da embaixada, ocupada em Bogotá por guerreiros do movimento M19. Sofrendo ferimento nos braços e pernas. Aos 80 anos, morria o mexicano Luiz Quintanilha. Por duas vezes, fora presidente da Organização dos Estados Americanos, OEA. Melhorava repentinamente o presidente Tito da Iugoslávia, chegando a surpreender médicos que o assistiam. Acidente na bacia petrolífera de Campos com um helicóptero da Petrobras. Na ocasião, morreram 14 pessoas. Aparelho caíra a 70 quilômetros da costa de Macaé. Enchentes deixaram 311.252 pessoas ao desabrigo no país. Estado mais atingido fora o da Bahia, registrando 130 mil flagelados em 78 cidades. 22 de março, Casa Lotérica Esquina dos Milhões vendia em Manhuaçu o terceiro prêmio da Mineira, bilhete 23.305. 24 de março, ex-chá do Irã, Reza Pahlavi, abandonava a ilha de Contadora no Panamá para o exílio no Egito, a convite de seu amigo pessoal, o presidente Anwar el-Sadat. 26 de março, era assassinado em El Salvador o bispo Dom Oscar Romero. 27 de março, presidente João Figueiredo autorizava a abertura dos postos para venda de álcool aos sábados. 28 de março, Volkswagen do Brasil anunciava o lançamento do carro Gol para concorrer com o Fiat e o Chevette. Descobertas no município de Irecê, na Bahia, jazidas de zinco, prata e chumbo. 29 de março, era operado no Cairo do Baço, ex-monarca do Irã, Reza Pahlavi. Sofria de câncer. Dia 31 de março, entravam em circulação as novas moedas de 5 e 10 cruzeiros. Leve tremor de terra sacudia a ilha de Honshu, a maior do Japão. Não houve vítimas.